Pop Saudade 3D, fazendo show pra família. É pop, é 3D. Manda batidão. Uma nova história. Não pode ser que decidiste deixar-me aqui. Conseguiu esquecer-te de mim, deixando o nosso lar solitário, relembrando o nosso passado. E hoje não aceito deixá-la escapar. O que vivi contigo não vai voltar. E minha vida não é vida se você não é mais minha. O que tenho que fazer para poder obter teu coração, tua atenção, teu amor, teu querer? Amor, agora estou desesperada. E eu sei que te falava, ainda estou apaixonada. Por quê? Please tell me why. Não me faça chorar. Continua. Renan CDs, produção profissional. Manda batidão. Uma nova história. Vila Campinense. Não pode ser que decidiste deixar-me aqui. Conseguiu esquecer-te de mim, deixando nosso lar solitário, relembrando o nosso passado. E hoje não aceito deixá-la escapar. O que vivi contigo não vai voltar. E minha vida não é vida se você não é mais minha. O que tenho que fazer para poder obter teu coração, tua atenção, teu amor, teu querer? Amor, agora estou desesperada. E eu sei que te falava, ainda estou apaixonada. Por quê? Please tell me why. Não me faça chorar. Máquina do Tempo 3D apresenta DJ Paulinho Boy. Salve galera, aqui quem tá falando é o DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade do Pop Saudade 3D. E esse CD é produzido e mixado pelo meu grande amigo Renan CDs. Aí Renan CDs, essa não, covarde! Pop Saudade, a super máquina do tempo. Mesma história que tens pra me contar. Cada palavra em ti faz eu me afastar. A confiança é algo difícil de recuperar. Como pode então pedir pra eu me controlar? Alguém podia te dar. Suportei com muita dor. Perdoei o seu erro. Como guerreira, sofro, mas te perdoo. Voltando pra manter de pé o nosso amor. Mas você mais uma vez eu descubro a sua traição outra vez. Banda La Batida, a nova batida do Brasil. Renan CDs. Quem não tem história é apagado da memória. Essa mesma história pra me contar. Cada palavra em ti faz eu me afastar. A confiança é algo difícil de recuperar. Como pode então me rede pra eu me controlar. Eu te dei todo amor que alguém podia te dar. Suportei com muita dor, perdoei o seu erro. CDs do Pará. Moisés. Renan CDs do Pará. Máquina do tempo. Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha da Banguela e o Pedro só apronta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Ah, falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 eu entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo e arde sem se ver. Como é que tá aí? Que você

uma Máquina do Tempo 3D. Yeah. Renan CDs, produção profissional. Grupo Arrocha. Eu jurei um amor de verdade, te amar para sempre. Vila Campinense. Te esquecer é impossível demais. Não dá pra esconder. Nos teus olhos eu sonhava ter o pôr do sol, mas você fingiu, foi longe demais. Baby, me fez perder a cabeça. Teu amor, oh meu amor. Renan CDs. Escolhe a melhor roupa. Pop saudade. E você arruma o seu cabelo. Triste. Sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro. Já umas quatro ou cinco bocas, beijos que não tem gosto de beijos. Aí lembrou de mim, eu perdi. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vem voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Renan Costa, criando, produzindo pras aparelhagens. Portal do Arrocha. E você escolhe a melhor roupa, e você arruma o seu cabelo, e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro. Já umas quatro ou cinco bocas, beijos que não tem gosto de beijos. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vem voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Saudade. A super máquina do tempo 3D. Contando, são 126 cabides. E no guarda-roupa um grande espaço seu. Um deixando te faço. Estou eu bem no meu canto. Futuro levado meu, roubado. Pop! Tô eu negociando com a solidão. Tô tentando convencer que ela não fique, não. E se vá. Tô eu negociando com a solidão. Só me cobre esses juros no final. Tô triste ação. E se vá. Eu nem quis te ver de malas prontas. Levando o que eu temi. Suas roupas e minha alegria. Eu nem quis te ver de malas prontas. Nós dois não mais existe. Só ficaram 126 cabides. Renan. Eu negociando com a solidão. Só me cobre esses juros no final. Tô triste ação. E se vá. Tô eu negociando com a solidão. Só me cobre esses juros no final. Tô triste ação. E se vá. Eu nem quis te ver de malas prontas. Levando o que eu temi. Suas roupas e minha alegria. Eu nem quis te ver de malas prontas. Nós dois não mais existe. Só ficaram 126 cabides. Pop saudade. Não falo de sentimento à toa nunca. Fui carinhoso assim com outra pessoa. Então quando ouve da minha boca, acredita. Pop Saudade 3D. Eu te amo, não duvida. Sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo. Mas quem me conhece sabe que eu tô mudando. A maior prova de amor tô te mostrando. É tá com você aqui do lado, apagando o contatinho. Por contatinho. E aí, será que agora ela acredita em mim? Falar te amo não convence, é muito fácil. Prova de amor é ter que apagar os contatos, contatinho. Por contatinho. E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence, é muito fácil. Prova de amor é ter que abrir mão dos contatos. Aí, Renan Costa! Aqui! Cuidado! Banda 007. Sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo. Mas quem me conhece sabe que eu tô mudando. A maior prova de amor tô te mostrando. É tá com você aqui do lado, apagando o contatinho. Por contatinho. E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence, é muito fácil. Prova de amor é ter que apagar os contatos, contatinho. Por contatinho. E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence, é muito fácil. Prova de amor é ter que abrir mão dos contatos. Romeu, a voz que apaixona. Essa noite eu não durmo. Me bateu uma saudade. Saudade. Vontade de voltar atrás. Resolvi olhar as suas fotos. Saber como você está. Parece até que tem alguém. Fiquei mal por te ver bem. Eu aqui, nessa mesa com meu celular.

Pop Saudade 3D. Sabe até que eu gosto. Pop Saudade. Das brigas que a gente tem. A Super Máquina do Tempo. Um momento falamos tantas coisas. Palavras sem nexo que vem. Mas você deve estar se perguntando o porquê e qual é a razão. Eu vou te explicar e também acho que você também concorda com a minha opinião. É que depois da briga a gente faz amor como nunca fez. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. É que depois da briga a gente faz amor como nunca fez. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. Renan Costa, ele é que faz a galera dançar. Ok, ok. Banda LD, DJs, Léo e David, sucesso em todo o Brasil. Sabe até que eu gosto das brigas que a gente tem. No momento você deve estar se perguntando o porquê e qual é a razão. Eu vou te explicar e também acho que você também concorda com a minha opinião. É que depois da briga a gente faz amor como nunca fez. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. É que depois da briga a gente faz amor. Depois da briga, a Super Máquina do Tempo. Como se fosse a primeira. A Super Máquina do Tempo. A Super Máquina do Tempo. Se eu disser que não te quero, você nem vai acreditar. Faço puro fingimento, pode até duvidar. Já tem outra na parada, vamos logo acabar. Meu coração me pressiona, a verdade vou falar. Turbulento esse momento, único que eu tô vivendo. Lá fora a felicidade, mas tristeza aqui dentro. Me desculpas, não queria ver você passar por isso. Só que tapear o sentimento, às vezes corro o risco de perder quem realmente quero. Sinceramente, tô sendo sincero. Foi bom enquanto durou nossos dias. Como explicar por onde começar? Vai baqueando, tô amando a nossa vizinha. Se pergunta, te dou a resposta. Ela faz sem pedir nada em troca. Prepara o quarto, tá sempre cheirosa. Tudo ao contrário do que você gosta. Depois ainda pra me agradar, abre a champanhe e traz o jantar. E o melhor que é sem reclamar. Costa e Renan Cedes, detonando no Pará. Se eu disser que não te quero, você nem vai acreditar. Faço puro fingimento, pode até duvidar. Já tem outra na parada, vamos logo acabar. Meu coração me pressiona, a verdade vou falar. Turbulento esse momento, único que eu tô vivendo. Lá fora a felicidade, mas tristeza aqui dentro. Mil desculpas, não queria ver você passar por isso. Só que tapear o sentimento, às vezes corro o risco de perder quem realmente quero. Sinceramente, tô sendo sincero. Foi bom enquanto durou nossos dias. Como esse

conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Saudade. E eu que já me acostumei tão bem. É normal, acorda todos os dias pra cuidar de você, mas você não percebe. Vive falando mal e mesmo sem saber. Consigo ir embora, mas a cada passo pra frente é mesmo que dá dois pra trás. Pra perto de você, pra mais perto de você. É melhor aguentar seus gritos do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas e se a porta fechar e não se abre mais? Vila Campinense, Renan CDs, produção profissional. Mas não consigo ir embora, mas a cada passo pra frente é mesmo que dá dois pra trás. Pra perto de você, pra mais perto de você. É melhor aguentar seus gritos do que me afastar e nunca mais voltar. Você diz que eu não presto, mas eu sou seu objeto. De Rabelo, de Rabelo. Renan Costa, Sofrência. Sou dama da noite, rainha da madrugada. Tenho amor e paixão. Rainha da madrugada, tenho amor e paixão por você, meu amado. Suas promessas me me seduzem e me fazem refletir das lembranças do passado que eu não queria ter. Passo amor com outros homens só pensando em você. A tristeza é tão grande no amanhecer. Sou dama da noite, rainha da madrugada. Não quero seu dinheiro, eu preciso é ser amada. Você é minha paixão e eu sou seu objeto. Eu te dou os meus carinhos, você diz que eu não presto, mas eu sou seu objeto. Salve galera, aqui quem tá falando é o DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade do Pop Saudade 3D. E esse CD é produzido e mixado pelo meu grande amigo Renan CDs. Aí Renan CDs! Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero se a gente sabe que na hora H você desfaz as malas e tudo volta pro lugar? Limpa esse rosto, engole o choro, apaga a luz e vem deitar. Se o melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar. Desconta a raiva na minha boca. Você sabe no final das contas o resultado é mais amor e menos roupa. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero se a gente sabe que na hora que você desfaz as malas e tudo volta pro lugar? Limpa esse rosto, engole o choro, apaga a luz e vem deitar. Se o melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar. Desconta a raiva na minha boca. Você sabe no final das contas o resultado é mais amor e menos roupa. Apaga a luz e vem deitar. A gente faz amor a noite toda. Para logo com essa briga boa. A super máquina do tempo. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito.

Não se deixe, o mais puro som digital. Uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono, e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma frase ruim, que ela é a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Renan Cedes, comandado por quem tem respeito e dignidade. Vila Campinense. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceu o amor numa noite fria de outono, as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma frase ruim, que ela é a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Tô desesperado, tô pagando por algo que eu não sou culpado. Já tentei falar com ela, mandei recado pela amiga dela. Já falei com o porteiro, gastei todo meu dinheiro mandando mensagem pra ela. Explica a minha situação, que tudo foi fofoca, que nunca houve traição. Ela é sua ouvinte fiel, fala que eu caso até no papel. Sou um cara apaixonado, já está planejado até nossa lua de mel. Ela é sua ouvinte fiel, fala que eu caso até no papel. Sou um cara apaixonado. apaixonado, já está planejado até nossa lua de mel. Renan Costa. Sempre. Portal do Arrocha. Já tentei falar com ela, mandei recado pela amiga dela, já falei com o porteiro, gastei todo meu dinheiro mandando mensagem pra ela. Explica a minha situação, que tudo foi fofoca, que nunca houve traição. Ela é sua ouvinte fiel, fala que eu caso até no papel. Sou um cara apaixonado, já estou planejando até nossa lua de mel. Só vocês, vai! Ela é sua... Cadê vocês, vai? Sou um cara apaixonado, já estou planejando até o quê? Ela é sua ouvinte fiel, fala que eu caso até no papel. Sou um cara apaixonado, já está planejado até nossa lua de mel. Ela é sua ouvinte fiel, fala que eu caso até no papel. Sou um cara apaixonado, já está planejado até nossa lua de mel. O maior show 3D do Pará. Vou te entregar uma parte da minha vida. Depois vou te amar, vou te fazer minha menina. O maior sonho que tenho é poder morar contigo, amor. Mas o seu pai bota defeito e sem razão guarda rancor. Só não quero ir dormir mais uma noite sentindo sua presença só dentro do coração. Não me falta valentia para pedir a sua mão em casamento, isso tudo terminar. Cada vez que te procuro e não te vejo, fico em um labirinto preso com a solidão. Vou mostrar que sou o único, que te amo e não sou estúpido. Eu só quero provar que não sou nenhum perdedor. O que importa é estar contigo. Esquece do mundo e vem ficar comigo. Pra te amar corro qualquer perigo. Enfrento seus pais, faço o que for preciso. O que importa é estar contigo. Esquece do mundo e vem ficar comigo. Fazer minha menina. O maior sonho que tenho é poder morar contigo, amor. Mas os seus pais botam defeito e sem razão guarda rancor. Eu só não quero ir dormir mais uma noite. Dali Pop! Manda 007. Com o telefone no seu, a essa hora já bebeu. E aí criou coragem pra dizer que quer voltar e que tá com saudade. Isso eu já previa e é problema seu. A culpada não fui eu, foi tudo sacanagem. Fica aí na linha, escuta essa verdade. Celular aberto, uma conversa estranha. O contato era de um homem, mas chamava de Fernandes. A mim você não engana. Falava tinha marcado. Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho e ainda deixou comprovação. Você mandou a localização. A localização era de um motel barato desses da beira da estrada. Você traiu a mulher errada. Essa amante não te some nada. Atirou no próprio pé, apostou tudo sem nenhuma carta. Você traiu a mulher errada. Essa amante não te some nada. Não fui criada em circo pra virar palhaça. Blumenau, Santa Catarina, Barra Campinense para Brasil. A história continua. Renan CDs, produção profissional.